Ele vivia lá pras bandas do sertão. Acordava cedo ainda de madrugada, seguia sua estrada para ganhar o seu pão. Acordava cedo ainda de madrugada, seguia sua estrada para ganhar o seu pão. Mas uma vez o nordestino revoltado fez promessa pra chover no seu roçado. Mas depressa nem promessa adiantou, então o nordestino angustiado ficou. Mas depressa nem promessa adiantou, então o nordestino angustiado ficou. Ele vinha pela estrada, quando de longe uma igreja ele avistou. Tinha um povo barulhento que cantava e louvava o nome santo do Senhor. Tinha um povo barulhento que cantava e louvava o nome santo do Senhor. Ele disse, hoje vou entrar aqui, quem sabe aqui eu não encontro a solução. Já pedi pra tudo que foi santo, mas só tive decepção. Já pedi pra tudo que foi santo, mas só tive decepção. Ali ele ficou surpreso com a mensagem do pastor. Quando fez o apelo, o nordestino chorou. Levantou as suas mãos e a Jesus ele aceitou. A partir daquele dia, a sua vida mudou. E o nordestino feliz só dizia: Oxê, Jesus é muito bom. Oxê, Jesus é muito bom. Gente, Jesus é bom demais. Oh, gente, Jesus é muito bom. Faz coisas que o homem não faz. Oh, gente, Jesus é muito bom. Oh, gente, Jesus é bom demais. Oh, gente, Jesus é muito bom. Faz coisas que o homem não faz. Esse Jesus poderoso muito tem me abençoado. Fez chover na minha vida, fez chover no meu roçado. E além de tudo isso, é por isso que eu digo: Oxê, Jesus eu não largo. Oh, gente, Jesus é muito bom. Oh, gente, Jesus é bom demais. Oh, gente, Jesus é muito bom. Faz coisas que o homem não faz. Oh, gente, Jesus é muito bom. Oh, gente, Jesus é bom demais. Oh, gente, Jesus é muito bom. Faz coisas que o homem não faz. Jesus é muito bom. Oh, gente, Jesus é bom demais. Oh, gente, Jesus é muito bom. Faz coisas que o homem não faz. Oh, gente, Jesus é muito bom. Oh, gente, Jesus é bom demais. Oh, gente, Jesus é muito bom. Faz coisas que o homem não faz. Oh, gente, Jesus é muito bom. Oh, gente, Jesus é bom demais. Oh, gente, Jesus é muito bom. Faz coisas que o homem não faz. Oh,